Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos chegando com Coca-Cola. Abra a felicidade, nova skin, o cervejão. Se beber, não dirija. Seu pai merece um presentão das lojas Colombo. E daí, queridos amigos do Pretinho? Opa! Como vão? Neste início de tarde gelado, Canu, porém seco, ainda aqui no extremo sul do país, porque em Santa Catarina chove um pouquinho em Blumenau, chove um pouquinho em Criciúma, chove um pouquinho em Itajaí, chove um pouquinho em Santa Catarina. Fala, Maurício Amaral. Opa, beleza. Beleza, querido. Fala aí, Cajezinho. Opa, e aí, beleza? Cajezinho, que está de volta das férias. Bicha, bicha, bicha, bicha. É o nosso carinho, né? Todo o nosso carinho pela saudade que sentimos durante esta semana. É verdade. Tá bem. Fala, Potter! Estamos aí. Boa tarde, bom dia, boa noite. Tranquilo. E Everton Cunha! Bicha, bicha, bicha, bicha. É do nada agora. Não, não é do nada. É essa faixinha na cabeça. Visual anos 80. A faixinha na cabeça não deu pra aguentar. Tu sabe que a faixinha na cabeça, só três tipos de pessoas podem usar essa faixinha na cabeça. Bichas. O garoto jovem. O garoto jovem, o velho caduco ou Mr. P. São só esses três. Ah, tá bem, cara, tá bom. Neste momento está indo para a foto, para o Twitter do Pretinho, a foto de Mr. P com a faixa na cabeça. E a estrela móvel de hoje é ele! Lele! Bicha! Bicha! Bicha! Certo, que o Lelê começou um novo capítulo na vida dele, de Fakir. Agora Fakir dorme em tapetes de banheiro. Ó, que beleza. Não, cara, tá, é porque eu tenho hérnia de disco, cara. É melhor dormindo duro, né? É, exatamente. É. Opa, cara. Adoro. Calma. Não, no chão duro. É. Colchão duro. Colchão duro. Eu ouvi esses dias tu falando, vi no teu Twitter que tu comprou um travesseiro com aquela tecnologia, aquela espuma que a NASA desenvolveu. É verdade. Dois, três, tu é gay! Tu é gay que eu sei! Eu queria te sugerir agora que a tua próxima compra fosse o colchão com este mesmo material. Um, dois, três, tu é gay! Tu é gay que eu sei! Não, eu comprei uma cama nova, mas não é tecnologia da NASA, porque é muito cara a cama, tecnologia da NASA. Ah, bom, assim, né? Na NASA, sei, é caro. Mas se não fosse cara, tu compraria? Compraria. Um, dois, três, tu é gay! É que eu não sei porque a NASA faz colchão, porque os caras ficam tudo flutuando. Exatamente. É que não, almofodoamento da nave, né? Eu não desejo aos amigos que tenham o desprazer de ter alguns problemas de coluna com os quais eu já convivo. É ruim mesmo. Pessoal, vamos ficar triste com dó do Lelê agora. Não precisa, mas. Tá bem, cara. Vamos nós então com o Pretinho. Meu nome é Alexandre Fetter, nós somos a galera do Pretinho e vamos juntos até as 14h. Qual é o teu nome mesmo? Nesta terça, hã? Teu nome mesmo? É Alexandre. Alexandre Fetter. Com dois, três. Tu é gay! Tu é gay que eu sei! Aliás, cara, já tá editado. Editado no programa de ontem, das 6 horas, que tu fala assim, num tom de voz, parecido com isso aqui. Não, o gay sou eu. Já tá no YouTube. Tá no YouTube? A galera grava o Pretinho e aí separa, né? Sério? Particiona, bota. Tá bem, cara. O Pretinho é da galera. O Pretinho é da galera. Eu agradeço o carinho da galera. Vamos nessa. Eu não tenho nenhum preconceito contra o homossexual. Mas também não a minha fruta, a fruta que eu gosto é outra. Maurício teve uma ideia genial. O Pretinho genial, da galera. Não, Pretinho, o programa da galera. Pô, bem legal isso, cara. Me lembra uma época. Gênio! Lembra uma época bem legal da nossa vida. Você que é jovem. Nesta terça-feira, 3 de agosto de 2010. Pô, deixa eu mandar um grande abraço pra minha mãezinha que tá de aniversário. Parabéns! Parabéns a você nessa data. Muita felicidade! Muito bem! Parabéns! Dona Milu colhendo mais uma margarida no canteiro da vida. Esse é o nome dela? Não, o nome dela é Carmen Lúcia. Mas o apelido é Milu. Tu tem uma mãe chamada Carmen? Carmen Lúcia. Eu tenho uma tia chamada Carmen. Que coincidência. Uma tia chamada Carmen Lúcia. Coincidência, hein? Falando hoje em mãe, é dia. Aí, rápido. Hã? Pois não? Fiquei num cheiro de cebola. Fiquei conversando com a minha mãe na casa dela, lá na cozinha, enquanto ela cozinhava. Cebola. Tô. Olha, gente. Mas é bom, cebola é bom. Afasta os vampiros. É bom. Não, é alho. Alho que afasta vampiro. Hoje é terça-feira, dia dia 3 de agosto, dia da capoeira. Dia da capoeira. A malandra de capoeira. Hoje também é dia do tintureiro. A capoeira que é dança e defesa pessoal, né? Isso mesmo. É. Mas se joga, né? Se joga capoeira. Se joga capoeira. Mas é uma defesa pessoal reconhecida. Isso mesmo. Hoje é dia do tintureiro e também dia dos estressados. Pô, tem que enfim um dia, né, cara, pros estressados. Tem que enfim uma data decente. Nesse calendário aí de comemorações ridículas. Tá bom, passou cara. Reto o tintureiro. O que que o tintureiro faz? Tintureiro faz tintura. Não, é o cara que é relacionado à roupa. Sim, ele tinge roupa. Isso aí. De tintura de roupa. Mas é cada vez menos, roupa. Né? Porque hoje em dia é legal usar coisa desbotada. Mas é que nem a figura do alfaiate, né? É, alfaiate. Figura que tá em extinção, né, cara? Isso aí tem um tintureiro aí da roupa aí. É uma impressão. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS. O primeiro e mais curioso de todos é o seguinte: papagaio ganha direito ao regime semiaberto. Mas que beleza. Eu não tô falando do bicho papagaio, eu tô falando de um dos principais assaltantes de carros forte do sul do Brasil. O Cláudio Adriano Ribeiro, de 43 anos, o papagaio, foi beneficiado ontem com a progressão para o regime semiaberto. Condenado a 36 anos e 11 meses de prisão por roubo e latrocínio. É, latrocínio é roubo seguido de morte, né? É, tipo assim, 36 anos e ele tá ganhando um semiaberto. Desde 97, cara, ele fugiu cinco vezes do sistema prisional. Ele não tem nem bom comportamento. Ou seja, tá ganhando um bônus. Então, ele já tá em semiaberto há muito tempo, né? Isso é só pra oficializar. Posso fazer um comentário? Lelê, é legal tu não fazer. Atenção, pessoal, comentário do Lelê. Uma dica, assim, melhor se tu não fazer. Se tu matar no peito a volta do comentário, pode. É brabo isso daí, né? É brabo isso daí. Mas o papagaio é nosso ouvinte, tá? A gente sabe que o papagaio é nosso ouvinte. O papagaio e os amigos dele. São amigos dele. Então, um grande ouvintes. Abraço pro seu papagaio, Papagaio, parabéns aí pelas tuas conquistas, né, cara? Na verdade, não é o problema, o papagaio, é a justiça. É a justiça, né? Entendeu? O papagaio tá no direito dele. Exato, cara. Ele é cercado por bons advogados de defesa o papagaio tem. E os advogados conseguem as manobras pra deixar o cara no semiaberto. Parabéns ao papagaio. Parabéns aos advogados. Também, ao papagaio que contratou os advogados que conseguiram essa barbada do papagaio. Se o papagaio no regime semiaberto, se o Cláudio Adriano Ribeiro tá no regime semiaberto, é porque ele merece estar no regime semiaberto, entende assim a justiça. E a justiça quem é somos nós para questionar a justiça? Né? A justiça faz a justiça e não vê aqui. É isso aí, cara. Por volta das 11 horas desta segunda-feira, 11 da noite de ontem, a neve caiu em Cambará do Sul com 2 graus de temperatura. Foi o primeiro registro de neve em 2010. Bom, e tá a expectativa para a Serra Catarinense hoje. Uhum. Tarifa da Celesc tem aumento médio de 9,85%. Caralho! O novo preço começa a valer sábado e vai atingir 260 municípios catarinenses e um município do Paraná que é abastecido pela Celesc. Que loucura. Aposentados se perdem em trilha na região do Castelo dos Bugres. Isso fica em Joinville. Amigos planejavam encerrar a caminhada ainda na tarde de sábado. Urbano Havlash. Não é Lavat. Urbano Lavat. É brabo isso daí. De 61 anos e um amigo identificado como Willy Rittel, de aproximadamente 60 anos, seguiram um caminho com a entrada pela Serra Dona Francisca na manhã de sábado. Os dois saíram apenas com a roupa do corpo e não tinham equipamentos para acampar. Mas frio. No começo da tarde de sábado, o Urbano ligou para a mulher e disse que já havia alcançado o topo do Morro dos Pelados. Opa! Vitória, né? Cheguei! Horas mais tarde, ele ligou de novo para a mulher e avisou que tava perdido com o amigo. Ah, não! E agora mulher, sabe onde eu te falei que eu cheguei? Esquece, tô perdido! Fica a dica, a família tá ouvindo lá em Joinville. Diz que o comentário da mulher foi o seguinte: mas Urbano, como é que tu me faz essa, Urbano? O Urbano disse que a bateria do celular estava acabando e os dois ainda não haviam encontrado o caminho de volta. Meu Deus! O helicóptero Águia da Polícia Militar sobrevoa a região, mas não localizou os aposentados. Desde sábado. Eles ainda estão desaparecidos? Eu vou dizer o seguinte, cara. Por que que não ficaram em casa vendo um jogo? Na minha visão dos fatos, tá? O Urbano e o Willy Vão voltar daqui uns 2-3 dias. É, com o carro todo embarrado. Com o carro todo embarrado. Magros, esquálidos. E reclamando que a mata é muito úmida e muito fria. Fica. Mas, na verdade, eles o Urbano e o Willis são muito mais espertos do que nós pensamos. É por isso que eu estou rezando aqui que o Urbano e o Willis voltem para casa o quanto antes da sua aventura. E fica que tu tem a razão. Fica a dica aí, né? Fica a dica, né? Serra do Pelado. Né? Serra do Pelado. Morro do Pelado. Quer sumir uns dias de casa? Vai fazer Morro uma trilha. Vai fazer uma trilha e te perde. Aí opa, liga dizendo, amor, vai acabar a bateria do meu telefone, tu, eu tô meio perdido. Diz que o senhor Urbano botou a melhor roupa, tomou um banho e foi pro Morro do Pelado. Quando é que sumiu a bateria? É sábado. Sábado. E até agora não. Até agora nada. A gente pode estar brincando com uma coisa que pode se tornar séria. Não, é óbvio que nós estamos brincando. A gente pode estar, não. A gente tá brincando com uma coisa séria. É óbvio, nos ouvindo, né, cara? Óbvio que sim, mas nós estamos brincando aqui, tentando amenizar, e eu tô torcendo pra que tenha sido isso, entendeu? Que eles realmente que saíram pra fazer uma festa e disseram que se perderam, quando mas se, é brincadeira. Quando se perde numa mata, principalmente à noite, não tem muita coisa que fazer. Tem que te aquietar, tentar achar algum lugar que seja confortável pra gente. Preferência alto. Né? O Potter é experiente. Vai dar uma dica aí, boa. E acordar, e no momento que o sol estiver nascendo, ver aonde o sol está nascendo. Entendeu? Porque o sol nasce no leste. E aí a gente te orienta. O pessoal deve estar nos ouvindo, de repente. Mas se a mata tem um radinho dentro da mata. A nossa tenta subir numa árvore, né? Na verdade, não é tão difícil assim ver aonde. Mas ele tem 70 anos, ele não vai subir numa árvore. Bom, é que não é tão difícil assim ver aonde o sol nascer. Então, e aí onde o sol nasce, tu vai pra que direção, então? Não, mas aí o seguinte, um cara que entra numa mata pra subir o morro, eu duvido que ele não tenha nenhuma noção de orientação e tudo mais. Se o sol nasce pro leste, ele sabe que aquele lado lá é o litoral, é o mar. É pra lá. Ah, tá, lá é que eu vou. Não, é lá que eu vou, Everton. Pode estar indo pro oeste. É pra lá que eu vou. Tu vai descobrir. A partir do momento que tu descobre um ponto cardeal, tu sabe todos os outros. Exato. Sim, sim, eu sei. Mas e os outros, tu sabe onde está a cidade? Sim, e o lugar tá. Da moradia? Em relação a onde tu tá? Assim, Everton, quantas vezes tu foi subir no morro, algum morro na tua vida? O que importa agora é sair da mata, né? Tomara. Né? Nunca subiu no morro, tá vendo, né? Então, o cara que não é ligado nisso aí. Então, um cara que já escala morro... Que pergunta! Mas é sério! Não é uma pergunta, é uma afirmação. Nunca subiu um morro na tua vida. Desculpa. Nunca subiu, né? Não, tá certo. Como é que chama essas pessoas que escalam morro? Não, mais que isso. Alpinista. Não. Pois é que eu sou um cara alto. Não precisa. Tem uma frase clássica sobre alpinista, mas não dá pra falar, né? Dá sim, já foi falado. Pode falar. Não. Fala. Ao alpinista... Só o cume interessa. Isso. É verdade. O cume é o topo da montanha. Seria outra coisa? Exatamente. Não, só que eu me lembrei dessa frase. Tá bem, queridos. Era isso, então, de destaques comentários. Estamos na torcida aí pelo Willy e pelo Urbano, que eles voltem logo pra casa, saindo da mata aí. Tá bem, cara? Vamos dar uma rodadinha aí. Vai por aí. Vai tu, então, Pi. Muito bem. No Éden, Adão vai reclamar com o seu criador. Ô, oh, Deus, qual é a história essa de me deixar com uma costela a menos que as mulheres e tal? Aí o senhor, com toda a sua sabedoria, olha pra ele e responde. Relaxe, Adão. Espera só pra ver quantos milhões de neurônios eu vou te dar de vantagem. Homens! E aí, Cajezinho? O Jefferson de Porto Alegre tá mandando alguns provérbios aqui pro PB. Não reclame de tudo que você passou no seu casamento. Reclame também de tudo que você lavou. O primeiro sentimento de quem está de dieta é o de revolta. Dá vontade de acabar com tudo, a começar pelo que tem na geladeira. Gastronomia é comer olhando pro céu. Essa é do Milor Fernandes. Tinha que ser, né? A melhor é de alguém... Se for casar, case com uma baixinha. Dos males, o menor. Esse é meu... mano. Passar a mulher pra trás é fácil. Difícil é passar adiante. Isso é caminhão, né? Clássica. Como diria seu salário, é hoje que eu vou me acabar. E a última aqui. Mulher feia é igual a escova de dente. Só o dono usa. Vamos aprender inglês, então, pessoal. Tem o contraponto, né? Tem um contraponto que eu li no Twitter hoje de manhã. Mulher muito, muito, muito linda é que nem melancia. O cara não consegue comer sozinho. É verdade. Ai, que dureza, gente. Eletrodomésticos em inglês. Ficou deprê, né, pô? Ficou deprê agora. Fiquei pensando nisso. Ficou pensando nas sementes da melancia. Ainda bem que eu não fico com nenhuma mulher bonita. Eu não tenho esse problema. Não, eu casei com uma mulher bonita, mas não muito, muito, muito bonita. O cara se queima. O cara, podendo ficar quieto, ele se queima, né, cara? Ai, ai, ai. Vamos lá, então. Fala lá onde, fala, cara? Eletrodomésticos em inglês, cara. Tá com dificuldade, mano, de ouvir, cara. Desculpa aí, Patrão. Lá vai, então, tá? Fala a frase inteira, você vê qual é o eletrodoméstico que está na frase. Certo? Dificuldade, é, né? Miriam. They love me, microwave popcorn. Hã? O que, que tem micro-ondas? Microwave. They love microwave popcorn. Adora pipoca de micro-ondas. Ele adora pipocas de micro-ondas. Tem que achar no meio da frase. É. Dificuldade. Micro-ondas. Miriam. Beleza. Miriam. The milk over on the stove. O leite derramou sobre o fogão. Aonde está? Fogão. Stove. Eu quero um stove. Fetter tá pegando bem hoje. Mais uma. Adoro quando o Fetter pega bem. Cigar! And I don't have the present. Ah, não, essa tá muito brava. Que vai de novo. Tia? Tia Yara, como é ela? She. Vocês querem o inglês do Fetter? Não, o teu. She got an iron as a present. Ela ganhou um ferro de presente. Ferro de passar? Ferro de passar. Sim, né? Iron. É. Mais uma aqui. Iron. Her blender broke this morning. Hã? Alguma coisa quebrou hoje de manhã. Exatamente. Blender. Liquidificador. Blender. Que blend as coisas, exatamente. Né? Ele blend coisas. Que coisaria as coisas. Blend coisas. Boa. Mas aqui também é boa, no mesmo pensamento, olha só. He said the mixer is missing. O mixer tá perdido, tá sumido. Mixer é? Mixer. É um misturador, né? Batedeira. Boa. Exatamente. Ah, vendia antigamente um mixer. Tem um multimixer, sabe aqueles aparelhinhos multimixer? Serve pra tudo. Me dá o mixer aí. Essa aqui é difícil, viu? Isso aí vocês não vão pegar, então vou pular. Mais uma. Não, aqui você vai pegar. Não me substitui. This vacuum cleaner uses a lot of energy. É, pula. Vacuum cleaner é aspirador de pó. Aspirador de pó consome muita energia, cara. É verdade. Where do you buy this stereo? Onde tu comprou o quê? O estéreo, Som, aparelho de som. Estéreo. Where did you buy your stereo? Mais uma. That washing machine was on sale. A máquina de lavar aconteceu alguma coisa. Rolou uma melhorada de humor no meio da frase, assim. A máquina de lavar tava em promoção, cara. Ah, sério. Mas o quê? De lavar? Não, repete a frase. Beleza. Ah, todas as frases? Watch. The washing machine was on sale. Was on sale. Esse cara tá feliz, a máquina tava em promoção. Ele tá explicando porque que ele comprou. Okay. Mais um. Esse aqui é fácil. He sent his... to be fixed. Dá uma trancada. Mais uma vez? Vai. He sent his DVD player. DVD player. DVD player. Ele mandou consertar seu aparelho de DVD. E a última. Go and get a fan, please. Go and get a fan? Não. Go and get a fan. Fan, please. Hã? Vai buscar o ventilador, por favor. Como é que é o ventilador? Fan. Fan. F-A-N. F-A-N. Eu não conhecia. Fan. Quase não há diferença entre fan e fan. Aliás, não há diferença entre fan e fan. Tá bem. Certo? Não, há sim, cara. O fan, o ventilador é fan. É mais aberto. Fan de música. Fan de diversão é fan. Fan. Vai, Lelê. Cara, trava línguas para a nova estrela móvel, Lelê. Boa! Que beleza! Cara, vou pagar o mico. Vamos lá. Now I'm going to pay this monkey. Little monkey. E não é assim, né? Lendo assim. Não, tem fácil, médio e difícil. Como é que a gente organiza isso aqui? Vai no médio. Vou lá. Não, começa no fácil. Fácil. Começa no fácil. É que tem várias frases, tá? Duas fáceis, duas médias. Vamos lá, então. Não, três de cada, no mínimo. Vai. Fácil. Xuxa, a Sasha fez xixi no chão da sala. Xuxa, chacha, fechixe, tá bom. Três pratos de trigo para três tigres tristes. Barbada, né, Lelê? Qual é o doce mais doce que o doce de batata doce? Respondi que o doce que é mais doce que o doce de batata doce é o doce que é feito com o doce do doce de batata doce. Muito bom, Lelê. Médio, então. Médio, vai. Sabendo o que sei e sabendo o que sabes, e o que não sabes e o que não sabemos, ambos saberemos se somos sábios, sabidos ou simplesmente saberemos se somos sabedores. Nossa! Lelê praticou, hein? É. A sábia não sabia que o sábio sabia, que o sabiá sabia, que o sábio não sabia, que o sabiá não sabia, que a sábia não sabia que o sabiá sabia subiá. Mas credo! Não é só falar. Explica a frase agora. Tá, mas para um pouquinho. O que que tem a sábia? A sábia não sabia que o sábio sabia, que o sabiá sabia, que o sábio não sabia. Vai repetir tudo de novo. Tô explicando a frase. É uma questão didática. Terceira média. Embaixo da pia tem um pinto que pia. Quanto mais a pia pinga, mais o pinto pia. Quer que eu explique essa? Essa tá barbada. Essa é barbada. O pinto pia quando a pia pinga. É assim que embaixo explica, da viu? Pia. Pô, nesse frio deve ser mais difícil. Difícil, vai. Pingar em cima do pinto é. Agora complicou. O pinto pinga, não. Final. Foi. Não, o pinto vou direto não pinga. Na primeira ou na segunda? Não, quando a torneira pinga. E o pinto cai embaixo da pia. Teu pinto não pinga. Não, o pinto pia. Mas o teu pinto pinga. Ah, o não, pinto não tem pia. Depende. Cara, vamos parar, deixa o cara falar. Depende. Vai. Vamos então. Vamos ao nível difícil. Agora eu quero ver. No ninho de mafagafos ou mafagafos? Mafagafos. É que não tem acento aqui, então, né? Então é mafagafos. É mafagafos. Por quê? Simples, se não tivesse acento, seria mafagafos. É uma paroxítona. No ninho de mafag... É uma calopsita. No ninho de mafagafos, cinco mafagafinhos a... Quem os desmafagafizá-los? Um bom desmafagafizador será? Baixa, que sacanagem, né, cara? Vai. Agora. Ai, cara, olha aqui. É numa botada, Lelê, vai. Não confunda ornitorrinco com otorrinolaringologista. Mais rápido. Otorrinco com ornitologista. Ornitologista com otorrinolaringologista. Mais rápido, cara. Porque ornitorrinco é ornitorrinco. Ornitologista é ornitologista. E otorrinolaringologista é otorrinolaringologista. Foi muito bem. Show da velha, velha. E a última, vai. Disseram que na minha rua tem paralelepípedo feito de paralelogramos. 6 paralelogramos tem um paralelepípedo. 1000 paralelepípedos tem um paralelepipedovia. Uma paralelepipedovia. Segue. Uma paralelepipedovia tem 1000 paralelogramos. Então, uma paralelepipedovia. Quem, velho? No final, Lelê! Não dá, é impossível, cara. Tá, última tá frase. Uma paralelepipedovia tem 1000 paralelogramos. Então, uma paralelepipedovia é uma paralelogramolândia? Isso é uma paralelogramolândia. Eu não sabia disso, Lelê. Não, cara, quem mandou foi o Gustavo de Santa Maria, que pede pra mandar um planejamento. Planejamento, né? Pra turma... Pra turma 82 pra do turma colégio 82. Augusto Rushi e um Fiatapu pra CBF. Né? Que colégio, coloca Paulo. Não, mas é que. Não. Esquece. Tá bem, olha só, queria dar um. Queria ler o. Muito bem, viu, Lelê? Queria ler aqui um tweet que eu recebi no meu Twitter, aqui no Real Fetter, que é o Júnior Macedo de Joinville, escreveu o seguinte: espero que façam retratação dessa merda que acabaram de tirar de falar com a família dos idosos aqui de Joinville que desapareceram. Brincadeira bem legal essa aí. Que exemplo de ética de vocês, hein? Lamentável essa brincadeira que fizeram. Porque um parente morto, aliás, pior que um parente morto é um parente desaparecido. Mandou o Júnior Macedo aqui. Realmente quero pedir desculpas pela brincadeira que nós fizemos aqui com os idosos desaparecidos e quero trazer a notícia feliz da vida de que a polícia encontrou. A polícia encontrou os dois aposentados que se perderam em trilha. Após 50 horas de buscas, os dois aposentados que se perderam em uma trilha na região do Castelo dos Bugres, na Serra Dona Francisca, em Joinville, foram resgatados no fim desta manhã, agora há pouco. Conforme informações da polícia, eles foram encontrados por volta do meio-dia 15. O Willy conseguiu caminhar com a ajuda das equipes até a base montada numa borracharia às margens da estrada Dona Francisca. Já o Urbano, de 61 anos, que está com a saúde bastante debilitada devido às baixas temperaturas, foi removido pelas equipes de resgate com o auxílio de uma maca. Os dois deverão ser levados pelos bombeiros para o hospital em São Bento do Sul. Os dois aposentados estavam, então, como a gente falou, desaparecidos desde sábado, quando foram fazer uma trilha na mata fechada da região da Serra Dona Francisca. Eles fizeram o último contato com a família na tarde de sábado. Então está aqui registrado o resgate dos dois idosos. E mais uma vez, perdão pela brincadeira. Ainda bem que deu tudo certo. Que bom. Certo? O sábado que tem... bom. Sábado tem balada do Pretinho em Rio Grande. Ingressos antecipados no Seleção Pré-Vestibular, no Dog do Alemão e no Al Arabia Shawarma. 15 pila a pista, 30 o VIP e 50 o camarote. No Centro de Eventos de Rio Grande, neste sábado, balada do Pretinho. Muito bom! E nesta sexta tem mais uma edição da Reunião Dançante no Segredo, em Porto Alegre. Reunião Dançante Baile de Máscaras. Toda aquela... vibração, aquele mistério e sensualidade que tem um baile de máscaras. Coloque sua máscara e vá lá dançar os anos 70, 80 e 90 com a gente. Diário de uma menininha. Um dia minha mãe saiu e deixou meu pai tomando conta de mim. Eu tinha 2 anos e meio e alguém tinha me dado um jogo de chá de presente e era um dos meus brinquedos favoritos. O papai estava na sala vendo o Jornal Nacional quando eu trouxe para ele uma xícara de chá que, na verdade, era apenas água. Após várias xícaras de chá, onde recebia elogios entusiasmados do papai a cada xícara servida, minha mãe chegou. Meu pai fez ela se sentar na sala para me ver eu trazendo a ele uma xícara de chá, porque era a coisa mais fofa do mundo. Minha mãe esperou e então vinha eu pelo corredor com uma xícara de chá pro papai e ela viu ele beber todo o chá. E então ela disse pro papai: passou pela sua mente que o único lugar que ela alcança água é na patente? Os pais realmente não pensam iguais às mães. Igual às mães, na verdade, seria a menininha, né? Concordância, os pais não pensam igual às mães. Daniel Wildner mandou pra gente aqui. Obrigado, querido. Vai daí, Mr. P. Já que tá falando diário, a diferença do diário da mulher e do homem. Boa tarde, rapaziada do Pretinho. Aqui tem os pensamentos femininos e pensamentos masculinos. Já que adoram abordar isso direto no programa. Olha o meu e-mail aqui, ó. Ele diz lpotter, arroba, blá, blá, blá. E por quê? Porque ele já é ouvinte antigo desde a época do Y aqui, Potter. E bom, ele resolveu fazer isso aqui, tu viu? Que pessoal de Apiúna, Santa Catarina, mandou esse tempo não é legal agora, pô. Ah, tu prefere o Y? Ah, eu prefiro o meu passado. Tu preferia o Y? Eu era mais sério, não falava bobagem. O diário da mulher, diz o Rodrigo aqui. No sábado à noite ele estava esquisito. Combinamos de nos encontrar no bar para tomar um drink. Passei a tarde toda nas compras com as minhas amigas e pensei que pudesse ser por minha culpa, porque me atrasei um pouquinho, mas ele não comentou nada. A conversa não estava muito animada, então pensei, sei lá, vamos a algum lugar mais íntimo, conversar melhor em particular. Aí fomos num restaurante e ele continuou agindo de modo estranho. Tem outra. Tentei animá-lo, comecei a pensar se seria por minha causa. Perguntei, ele disse que não tinha nada a ver comigo. Mas não fiquei muito convencida. Ah, no caminho para casa, no carro, disse que o amava muito. E ele limitou-se a colocar o braço por cima dos meus ombros. Estava ficando mesmo preocupada. Finalmente chegamos em casa e o clima estava péssimo. Meu Deus, será que ele vai me deixar? Disse que iria deitar. Mais ou menos 10 minutos depois, ele foi se deitar também. E, para minha surpresa, correspondeu aos meus avanços. E nós fizemos amor. Mas ainda parecia muito distraído. Depois quis confrontá-lo e falar sobre isso, mas comecei a chorar. Aí chorei até adormecer em silêncio. Já não sei mais o que fazer. Tenho quase certeza que ele tem outra. E que a minha vida acabou. Meu Deus. E agora, drama. O diário dele. Que merda, meu time perdeu. Pelo menos deu uma rapidinha. Homem é mais simples, né? O funcionamento do homem é mais simples, né, cara? É isso aqui, aquilo ali. Isso aqui não é aquilo ali, aquilo ali não é isso aqui. O time cedeu o empate no último minuto. Pronto, acabou o domingo. Sim é sim, não é não. Acabou o domingo, cara. Porque pra mulher, às vezes, sim é não e não é sim, né? Geralmente. Vai daí, Girina. O repórter, tendo a chance de entrevistar o candidato a presidente, faz uma pergunta diferente daquela que ele é acostumado a receber. Candidato, o que o senhor tem a dizer sobre o casamento para padres? Putz. Olha, companheiro, Se eles se amam, não vejo por que não possam. Vai, Potterzinho, numa rapidinha aí. Quer uma piada ou quer uma, um caos? Uma piada. Piada do Potter! Apoio! Sabonetes Pedro Bial! Lava da cabeça até a ponta do seu pé! Ó, peraí, cara, vamos pedir um alô do Pedro Bial aí. Ô, Bial, tá nos ouvindo aí, Bial? Tá nos ouvindo aí, Bial? Aí, galera da Atlântida. Obrigado, Bial! Grande abraço! Eu gosto que eu vi o Bial. É bom, Bial, né, cara? É um querido Bial. E aí a patroa dá explicações à empregada. Maria, nós tomamos café às 6:30 da manhã todos os dias. E a Maria responde: tudo bem, patroa, mas não precisa me chamar, não. Eu só tomo café mais tarde. Ei, tá na hora dos classificados, velha! Vamos vender, velha! Vamos nós então com duas ofertas aqui, vendo um iPad Wi-Fi 16 GB usado, mas novinho, com apenas 3 meses de pouco uso, com caixa, carregador e tudo que vem em um novo. Motivo, tô indo pra Miami dia 29 de julho e preciso arrecadar um pouco de verba pra festear por lá. É, ele tá pedindo aqui R$1.900, aceita propostas e o contato é vendomeuipad@hotmail.com. Ele manda foto pra quem quiser. Esses dias eu vi um menino de 9 anos brincando com um iPad num restaurante enquanto os pais almoçavam e o menininho... troço impressionante, né? Vai, impressionante aquilo ali, cara. E a gurizadinha nova, essa da novíssima geração, já vem, parece que com a tecnologia da Apple embarcada, né? Porque é muito fácil a Apple, né, cara? Sensitivo, né? É sensitivo, exatamente. Verdade. Só que o parceiro tá vendendo caro, viu? Cara, ele tá vendendo pelo preço que ele quer. Se tu quiser comprar, tu compra. Se tu não quiser, tu não compra. Acabar com as possíveis ofertas. Tá vendendo caro. Eu penso no 1 milhão e não no apenas no 1. Cara que tá 1 milhão tem a chance de não comprar se não quiser. Tá caro, rapaziada. Cara. Mas pode dar o endereço dele, cara. Tem um cara que vai. Não, já dei. Vendo meu iPad @hotmail.com. Agora tu dá o do Potter pra ele responder. Isso. Potter @Potter. Meu e-mail pra reclamações é POR@Atlântico. Eu vou pensar nisso que o Potter falou cada vez que uma mulher vier me perguntar sobre ele. Não vale a pena. E aí, galera do PB, meu nome é Diogo, sou muito fã de vocês. Tô vendendo a minha casa que fica no bairro Matias Velho de Canoas. É uma linda casa de madeira duplada e toda envernizada. Ela tem 3 quartos, sala, cozinha e banheiro com 2 áreas e garagem para 2 carros. O terreno mede 18x40, pátio todo arborizado. Mando fotos, valor de R$65.000. Contatos pelo e-mail casadebarbada02@gmail.com. Queria pedir um cala boca Marcelino pro Matheus, Adriano e a Jéssica, que não param de conversar. Vai, na aula. Sim. E um abraço pra minha família. Agradeço se lerem meu e-mail. Manda um cala boca Marcelino aí, Cid. Cala a boca, Marcelino. Obrigado, Cid Moreira. Marcelo tá de férias, né? O Marcelo volta na semana que vem. Mas o Marcelino não tá de férias. O Marcelino teve um AVC hoje pela manhã. AVC semanal. O AVC semanal dele foi hoje. Mas amanhã, se Deus quiser, já recuperado do AVC, estará conosco. Marcelino tá fininho, né, rapaz? Tá fininho, Marcelino, né? Tá se puxando. Uma semana que eu não via ele, cara. Se ontem. Marcelino. Ontem ele teve, hein? Show do intervalo. Voltamos em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Opa, tamo de volta com o Pretinho Básico ao vivo pra todo o sul do Brasil. 22 minutos pra 1 da tarde. Não, aliás, agora 19 minutos pra 1 da tarde, 13h41. Doutor Alceu, tudo bom, doutor Alceu? Exatamente. Doutor Alceu, vamos falar um pouquinho de futebol aí nessa semana bacana de futebol pra todo mundo, doutor Alceu. Agora no Pretinho Básico, bola, bola nas costas. E aí, doutor Alceu, o que tem de novidade aí? Doutor Pepper, o Havaí perdeu um rival do doutor Pepper. Você foi pro Palmeiras. Era lá o Rivaldo. Puta que pariu. Mas trouxeram o Valber de volta, né, doutor KG? Isso deve ser bom lá. Cara, mas eu acho que o senhor tá uns 20 anos atrasado. Valber e Rivaldo, é isso? Mas eles são outros, doutor. Doutor Peter, o Barrichello vai usar um capacete especial no próximo grande prêmio. Legal, pra quê? É porque aos 300... como é que ele chama daí, doutor KG? Grande uma vingança do Massa. Os 300 grandes prêmios do Barrichello na Fórmula 1. Ah, tá bem. Uma média de vitória ridícula. O Ramírez vai pro Chelsea. Ah, foi demorou, grande. Né? E isso é saber ser vendido depois, né? Foi pro Benfica, né? E agora foi pro Chelsea. O Cruzeiro deve ganhar uma rebarba nessa aí. Aliás, o Cruzeiro contratou o melhor jogador da Libertadores, o Montijo, que joga no Universidade do Chile. Hoje é um tem pai jogo, joga hoje, tem hoje, joga né, doutor Lelé? Né, doutor Lelé? O Atlético Mineiro contratou o goleador da Libertadores de 2004. Mendes. Vai ficar 3 meses só treinando. E os guris do Santos, a patuscada dos guris do Santos, doutor Alceu, o senhor tem aí? Bora lá, viram pra isso, câmera não? Lá, vocês viram isso? Tweetcam, fizeram tweetcam, os otários. Vale, é verdade. Os otários, né, cara? Olha, lamentável, eu assisti uns 12 minutos, cara. Olha, e o mais engraçado é o seguinte, os caras os outros caras, o Santos, o Neymar, o Robinho, ligando pra esse cara, desliguem isso, cara. O que você tá fazendo? E tem uma outra coisa, posso estar muito enganado, mas bebum, né? Turminha bebum, tava um bebum. Tava muito alegrinho, né? E tem uma hora que um deles toma uma latinha e depois, cara, tem uma cena, cara, que o Madison chega na frente da câmera e dá aquele arrotinho de cerveja. Que é pra dentro. É pra dentro. Fermentou, né? Ah, mas isso aí rola com Guaraná também. Coca-Cola. De repente eu tô sendo injusto aqui. Pode ser. Por falar nisso, amanhã nós vamos fazer um tweetcam aqui no Pretinho Básico. Sem camisa também? Não. Todos de roupa. Até porque a Rodaica vai estar aí. Eu não quero que ela se assuste. Só pra, doutor Alceu, só pra reconfirmar, é 22h15 o jogo hoje? Não tem, não. É 22h15. É uma informação importante, doutor Alceu. Não, e relembrar mais uma vez que caso o Chivas passe, Inter ou São Paulo já estão em Dubai. Independente, né? Porque tem toda aquela história. Doutor Lelé, é 10h15. Obrigado, doutor. Se der o Chivas. No estádio Santa Laura de Santiago. Conhece lá, doutor Cajé? Não, conheço o Estádio Nacional, né? Pois que é, o aero principal. Todo mundo conhece. O senhor conhece também, doutor? Conheço. Santa Laura, estádio que o Inter foi eliminado na Sul-Americana ano passado. Puta que pariu. Era isso. Tá bom, doutor Alceu. Muito obrigado pela sua informação aqui no Bola nas Costas. 15 minutos para as 2 da tarde. Tá na hora de botar a boca. Tem um valo aqui do lado da minha casa. Os caras não vêm arrumar nunca. Ai, moço, esse colégio já foi assaltado umas 10 vezes. Agora no Pretinho Básico. Bota a boca. Vamos com a queixa da ouvinte Daiane de Joinville. Estou indignada com o transporte público de Joinville. Os ônibus nunca cumprem seus horários. Poxa, pagamos na passagem de ônibus R$2,30 no terminal e R$2,70 dentro do ônibus. Será que com tanta gente que passa pelo terminal todos os dias não dá para aumentar as linhas de transporte público? Sei que é uma situação difícil, mas se não tomarmos a iniciativa, ninguém faz nada para melhorar. E como o programa de rádio Pretinho Básico tem muita audiência, estou aqui para fazer minha parte, porque ninguém merece vir igual sardinha, porque no ônibus, ou melhor, porque os ônibus não cumprem horários. Beijos a todos e admiro muito o trabalho de vocês, mandou a Daiane de Souza. Então, com a palavra, acredito que a prefeitura de Joinville. Eu acredito, né? Também. Não é, meu doutor? É evidente, né? Agora eu estou muito empenhado em imitar o senhor. Ah, eu gostaria, né, de ouvir. Agora está virando moda, né? Ah, não é? Querido Federer, que bom, né? Esses dias lhe ouvi numa outra rádio. É verdade. Todo mundo agora está aí, né? O senhor vê isso como uma homenagem? Eu acredito, evidente que sim, né, querido? O senhor está meio brabo, não é? Não, eu estive apenas, até bom me dar esta oportunidade. Quem é o Galdério? Né? Quem é bom os tradicionalistas? Não. Não é não, que não, eu... Calma, Meira. Não, eu estou, querido Lelê, apesar, né, de ser um torcedor do nosso... Rival. Obrigado. Não é o caso agora de trazermos essa pauta para o programa, mas, evidente, eu quero aproveitar e dizer que nós estamos voltados para a Copa. Olha aí, agora que eu ia começar, né, a concluir falar. O seu raciocínio. Ah, pois não, querido Fedor. Tá bem. O que tem acontecido aí? Vai daí, Mr. P. Pois não, pessoal. Estou aqui mandando uma colaboração para vocês. Pô, impressionante o respeito do Meira com o Mr. P. Não é qualquer um, é o Mr. P. Impressionante, né? O senhor vem comigo aqui, doutor Meira, no sofá. Aqui, pois não, eu quero, inclusive, falar. Vai, P. Ó, o Cid, sai daí, Cid. Sai, Cid. Chega pra lá, Cid. Vem junto comigo. Para aí, Cid. O Jerimon chegou agora aqui. Para aí, Cid. Zona. Muita gente no estúdio, cara. Que guri chato, meu. Sabia que o Jerimon tá namorando? O Jerimon tá substituindo o Dudu, né? Cara, vou te apresentar, minha mulher. Conhece ela? Não conhece. A Vanessa. A Vanessa. certo, a mulher do Cagerina. Do Cagerina, do Cagê. É a Andressa, a mulher do Cagirimum é a Vanessa. O Girimum, é, o Girimum, é. Tem nada a ver com a coisa. Tem nada a ver com a coisa. Só uma ver, cara. Só uma tem nada a ver uma coisa com a outra, cara. Vai daí então, Pi. Fala, amor. Não. Tá falando com a namorada? Não. Tá falando. Não, vou mostrar aqui na TV mesmo. Pô, legal, que continue, beleza, então, que já pegou bonito. O Arthur? vamos lá. Ideia de português, atenção. Manda uma colaboração pra vocês aqui, o Jorge. Atola, Jorge. Português, oh, português. Atola, Jorge. Quanto atola, tempo, né? Jorge. Atola, Jorge, atola! O Portuga botou uma fábrica de papel higiênico do lado e uma fábrica de calçados. O nome da fábrica de calçados, Pegada. Aqui, fica perto daqui. Aí ia de vento em popa e tal, prosperando. A fábrica de calçados, né? E o português com uma fábrica ali remando, mal das pernas a fábrica de papel higiênico. Um dia foi perguntar ao dono da fábrica de calçados qual era o segredo, afinal, de tanta prosperidade, desenvolvimento. E aí o dono da fábrica de calçados respondeu: olha, nós temos produtos aqui de qualidade. E o nome intimamente relacionado com o produto. Claro, Pegada. Olha aí, você vai ver, olha, olha a qualidade dos calçados e o nome da empresa, Pegada. É o português, já estou a entender. Então eu vou trocar o nome do meu produto, já que estou a fabricar papel higiênico, vou fazer alguma coisa que esteja relacionada e assim por diante vou prosperar tal qual este meu vizinho queria, cidadão. Passados alguns meses, a fábrica quebrou. Por quê? Aí indagaram, mas eu não sei, eu coloquei o nome de Cagada e... Ai, que beleza. Vai, Girina. Lelê, você é daqueles que perde o sono com a iminência do fim do mundo? Não. Tem que ser sim, ah, sim, tá, Lelê. Sim, senão acaba agora e meio, né? É, não, senão não, acaba acabou. Agora. Ah, né, eu não entendi. Pergunta de novo. O guri tá começando. Pergunta de novo, vai. Eu tô no nível estagiário. Lelê, você é daqueles que perde o sono com a iminência do fim do mundo? Sim! Seus problemas acabaram. É só reservar seu espaço em um abrigo nuclear de luxo, construído no subsolo do deserto de... Mojave, na Califórnia. O bunker foi construído por Robert Vittin, isso é sério, cara. Oh. Ele tá vendendo lugares no abrigo de 1.200 metros quadrados, projetado para que se tenha conforto, mesmo que lá fora o mundo esteja literalmente se acabando. Que beleza. O bunker tem uma academia de ginástica, um átrio enorme, quadros espaçosos e, para quem tá preocupado com a fome, muita comida estocada. Desculpa, o que é átrio? Átrio é a cúpula de uma igreja, um átrio. Tudo isso no subsolo, hein? É um antigo cartão 7 em Porto Alegre. É aquele negócio que tem um monte de porta, assim, sabe? Pra vários lados. Sei, sei, sei, sei. A busca pelo abrigo tá aumentando por causa das profecias, como as do calendário Maia, prevendo o fim do mundo em 2012. Além do medo de catástrofes causadas pelo aquecimento global, o terrorismo, uma guerra nuclear, raios solares, mudanças repentinas dos polos da Terra, impacto de um meteoro, terremotos e tsunamis devastadores. Cara, americano adora isso, além de outras ideias apocalípticas. Vendem, e é sério, cara, tu encontra como facilidade, kit pra enchente, kit pra guerra. Tem um filme agora que kit tá pariu. Com Paul Jamut, é? Aquele ator com carequinha, assim, baixinho, clássico americano, que é uma empresa que tira a tua alma. Tá com a alma pesada, ele vai e tira. Aí eles vão tirar a do Paul, e do Paul é só um grãozinho de bico. Só. A alma dele, ele fica apavorado. Os caras tudo tem umas baita almas, assim, né? E aí bota num vidro, assim, os caras ficam olhando a alma e tira dele, é só uma coisinha, um grãozinho de bico, assim. Essa aqui é a minha alma, o cara. Essa é a tua alma. O cara fica leve depois de estar sem alma. Voltando, é ruim o filme, então, ruim o isolamento filme. Do bunker também protegeria os sobreviventes da anarquia que reinaria entre os sobreviventes do lado de fora. Entendeu? Metade das 132 vagas já foi reservada. É isso que é incrível. E um lugar custa em torno de R$90 mil. Tá bom. É um bom preço. Pode-se garantir espaço no bunker com um depósito de R$9 mil para adultos e R$2.500 para crianças. É a garantia. E é o tipo de imóvel que não precisa gastar com seguro. E né, o melhor cara? De tudo, Lelê. Oh. Animais de estimação entram de graça. Feito! Ou seja, a Adelaide está garantida. Posso levar a Adelaide. Aê! Aê, Adelaide, querido. Um beijo. Adelaide! Adelaide está ouvindo Paraguaia. Adelaide ouve Adelaide pretinho, ouvindo sim, pretinho. Eu deixo o rádio ligado na casa pra ficar um barulhinho. Adelaide. Qual é a raça da Adelaide, Lelê? Cara, ela é mistura de bacê com salsichinha. Guaipeca. Vira-lata. Vira-lata. Misturei. Quando o cara diz é uma mistura de, porque realmente... Guaipeca. E o Lelê roubou da minha família. Guaipeca. Roubou. Cara, mas que maldade, cara. Que isso, ele ganhou de presente do teu irmão, rapaz. Teu irmão pediu pra alguém adotar e eu fui lá com o maior prazer, cara. Com todo o carinho. Na cabeça, gordo. E aí eu tenho uma piada aqui, vai. Piada do Pote! Apoio! Calcinhas Anchieta combina direitinho com sua pele. E aí a morena gostosíssima se ajoelha no confessionário e desabafa. Seu padre, ontem eu estava na casa do meu namorado assistindo TV. E de repente ele veio pra perto de mim. E aí o padre, que pecado! Depois ele colocou a minha mão em cima dele. Que pecado! Depois ele colocou a mão dele debaixo da minha saia. Que pecado! Depois ele tirou a minha roupa. Que pecado! Depois o pai dele chegou. Que filho da mãe! Ô Lelê, acabei de botar uma foto tua no Twitter do Pretinho, tá? Olha! Pretinho _ básico, pra quem não conhece a cara do Velha, nova estrela móvel do Pretinho Básico, tá lá no Twitter do Pretinho. Posso contar uma historinha do Velha? Agora, Pretinho, agora tu vai pegar a mulher. A gente falou em. A gente falou antes ali em cagada, não sei se pode falar essa palavra, esse horário de almoço, né? Pode. Mas, cara, uma vez eu fui pra Buenos Aires com os guris da Cachorro. A gente vai fazer isso depois do almoço. Os guris da Cachorro Grande e tal, fomos ver o show dos Stones lá, aquele show clássico e tal. E aí nós tava num restaurante finíssimo no Porto Madeira ali, o Beto Bruno, cara, que é uma figura, todo mundo conhece o Beto Bruno, chegou pro garçom assim, de onde é Slobanho? Né? E o garçom quis tirar uma onda com o Beto Bruno, assim, que queres tomar um banho? E o Beto lembra, não, eu quero dar uma cagada. Abraço pro Beto Bruno. Outra história que a gente ficou sabendo de um amigo nosso aí, que é um parceiro nosso aí, que vai tomar chope de vez em quando com a gente lá na casa do KG, que é o seguinte, cara, ligaram, os amigos, eles ligaram pra ele de um motel onde tava rolando um churrasco com mulheres e tudo mais, né? E aí o cara, só que, pra quem não sabe, rolam churrascos em motéis, tem quartos grandes, né? Tudo mais, assim, os caras, as famílias vão pra lá, amigos, verdade, faz churrasco, família, sem não, que tenha... Famílias, eu já fui num com família, cara. Famílias, já e famílias, num. Muitas primas. As famílias. Eu já fui num com família, sério, tá juro. Bom. Normalmente predomina mulher, sexo feminino nessas famílias. Os caras vão jogar bola. Isso aí. E aí ligaram pro parceiro dessa praia. O cara vem pra cá pro motel aqui, tá rolando uma festinha, um churrasco aqui, não sei o quê. E aí chegou o nosso amigo no motel, né? E aí pensou, bom, tô me convidando pra uma festa no motel, né, cara? Chegou, abriu a porta do carro, tirou a camisa, tirou a calça, tênis, a meia e a cueca. Chegou, subiu a escadinha no motel e bateu aquela festa rolando, uh-huh, aquele barulho música. De música, né? Sem gaga! E aí pegou e bateu peladão, assim. Cara, aí vem a matriarca aí, da família. Abriram a porta, tá todo mundo vestido, comendo uma carne. Tomando uma Coca-Cola. Tomando uma Coca e ele chegou e ficou brabo. E entrou na festa pelado. Como assim, cara? Como assim, cara? Tem uma festa no motel, diz que tem mulher e tá todo mundo comendo churrasco. E aí ficou uns 2 minutos na festa, as pessoas olhando pra ele pelado assim. Ó, oh, me dá um pedaço de picanha aí, então. E ele pegou e saiu. Já que eu tô aqui. Tá bem, vamos nós. Acontece, aí, vai daí, Lelê. Tantas curiosidades aqui, cara. Curiosidades aqui, babá, pra ler no Pretinho das 13. Muito bem. 40 mil garrafas e latinhas de Coca-Cola são vendidas no mundo por segundo. Por segundo? É, tá aqui, curiosidade, né? Caramba! Alguns insetos conseguem viver até um ano sem cabeça. Bom. Mulheres compram mais roupas masculinas que os homens. Para os homens, né? O homem não vai comprar roupa. Qual foi a última vez que foi comprar roupa, Maurício? Bah. Viu só? Cara, eu eu não compro roupa, minha mulher que dá roupa pra mim. Olha! Macho! Macho! Mais de 50% da população humana nunca fez nem recebeu um telefonema, cara. Ah, para! É quanto por cento? Mais de 50%. Não, mas isso aqui é antigo já, né? Não é hoje. A data tá aqui 24/7/2010. Não, a informação antiga, isso aí hoje tá em 24,73. Ah, tá. 15% das mulheres americanas mandam flores flores para si mesmas nos dias dos namorados. Para exibir. Ah, sim, né? Isso é pra impressionar os vizinhos. Olha, ela recebeu flores. E no trabalho as colegas, né? E no trabalho as colegas, que a mulher mesmo, tudo que ela quer é derrotar as amigas. Exatamente. A mulher tá no mundo pra derrotar as amigas. Pra ser mais bonita que as amigas, mais magra que as amigas, ter as melhores roupas que as amigas e receber flores no dia dos namorados pra inveja das amigas. Ó, as mulheres são as maiores compradoras de cuecas e barbeadores elétricos. Cueca, meu! 7% dos americanos acredita que Elvis está vivo. 25% dos americanos acham que Sherlock Holmes existiu. 25% acredita em fantasmas. E 10% dizem ter visto um. Bom, né? Sherlock Holmes não existiu, cara. Tá, mas o Watson existiu, né? Não, o Sherlock Holmes rolou no cinema esse dia aí. Tá, mas não quer dizer que existiu, né? Não, mas... O ser humano Sherlock Holmes que desvendava todos aqueles crimes... É? É uma criação de Sir Arthur... Aliás, que belo filme, já deve estar na locadora, né? É legal, nas locadoras, Sherlock Holmes. Do Guy Ritchie, né? É do ex da Madonna. Primeiro filme depois que ele largou a Madonna, né? Ele fez um com a Madonna, que foi uma droga. Ele fez um pra Madonna, né? Que foi uma droga. Que da Ilha Deserta. Bah, que coisa. E aí a Madonna acabou, que a Madonna vai devastando a vida dos caras, né? E aí a Madonna acabou com ele, acabou com ela. Aliás, tem um filme que a Madonna dirige, que tá passando no Telecine Cult, tu não viu? Que é com o cara do Gogol Bordello, o líder do Gogol Bordello, aquele maluco lá, que tem aquela banda punk cigana lá. É. E o cara que é um filme muito louco, não me lembro o nome do filme, hein? Não, eu tô aqui pensando, meu. Dirimu. Tu tava falando e eu tava... Eu tava sacando qual é, entendeu? Mas eu também, aliás, tu fala um, eu já lembro de outro, entendeu? Tô vendo muito filme. Tá bem, querido. Já é isso. Felizmente não temos tempo para mais nada. Mas é bom dar um básico aqui, que hoje tem Série B, né? Terça-feira. Oh, é verdade. Legal ver um futebolzinho de noite com esse friozinho, tomar uma ceva e pá. Tá bem, Girimãozinho. Tá bem. Tá bom. Era isso então. Ficamos por aqui com o Pretinho Básico. Vem aí mais um cabelo no espaguete com o nosso querido Duda Garbi. Aliás, o Geiso ontem aqui no Pretinho Básico ao vivo foi demais, né? Pena asa. Mas não dá nada. Ele tava do meu lado aqui, cara. Voltaremos logo mais às 18h. E vem aí o Barracão na tarde da Atlântida. Pra quem ouve Atlântida Porto Alegre ou Atlântida Beira Mar, ou quem vai escutar Atlântida Porto Alegre pela internet, novidades na tarde de hoje no Barracão. Olá! Voltaremos às 18h com mais um Pretinho. Valeu! Rede Atlântida apresenta Cabelo no Espaguete. No episódio de hoje, Geiso quer viajar para o exterior. Alô? Alô? Oi? Então, Geiso, tudo bom? Tudo bem? Eu gostaria de ver os preços, assim, de alguns valores de avião, assim, para viajar, meu. Seria para onde? Tipo, a gente não sabe ainda, tá lá, mas acho que é a Disney, meu. Conhecer, tipo, Pluto, Mickey, tá lá. Uhum. Eu precisaria da data pra poder fazer um orçamento. Não, tipo assim, ó, mais barato, tá lá, tipo, final de mês, assim, tá lá. Tu não tem uma data, assim? Não, tipo assim, mais barato, tá lá, tipo, sei lá, meu, pegar ali um feriado, tá lá. Deixa eu verificar só um momento. Oh. Mas que problema pra mulher resolver, né, cara? Tem que aproveitar um feriado. A partir de 9.490 pra duas pessoas. Uau, mas tá muito caro, meu. É, que é uma viagem internacional, né? Bah, então, de repente, meu, olha pra Europa ali, tá lá. Tipo, onde caiu as torres ali, meu. Aquela vez. Como? Na Europa, meu, ali onde... Ah, meu, não foi na Europa, né, meu? Não foi. Não, então, meu... Não, de repente, meu, sei lá, meu, vamos pro Buenos Aires ali, tá lá. Pra Buenos Aires, um pacote de 4 noites, tá aproximadamente R$1.600. Ah, meu, melhor, tá lá. Tipo, eu não gosto muito de homossexuais, tá lá, mas, tipo, respeito, né, meu? Uhum. Vocês não vão chegar perto de mim, né, meu? É, em todo lugar existem, né? Então, tipo, aqui lá, agora os gays, tipo, são gays, salado. Podem ser gays, salado. Tipo, no Brasil tu vê gays, salado, mas tipo, não são gays, salado. São meio, tipo, salado. Tem um amigo meu que é assim, salado. Filosofia. Tipo, eu sei que o cara é gay, tipo, o cara não é gay, salado. Tipo assim. E outra coisa, na Austrália, meu. Tipo, canguru, salado. A gente precisa fazer uma cotação, eu não tenho esse valor no pacote pronto. Ah, não, sei lá, não. Não. Você precisa de algum outro assim, tá lá, tipo, romântico, tipo, eu e a gente? Olha, a gente trabalha com pacotes pro mundo todo. Ah, o mundo todo, meu? Uhum. Você tem algum, tipo, na faixa, sei lá, 1.000, tá lá? Como? Tipo, que dê, tipo, eu, a Jennifer, R$1.000. Tipo, nós três. Sim, um valor total de R$1.000 a gente tem em Rio de Janeiro. Sairia uma média de R$800 por pessoa. Mas é que disseram que lá no Remo é perigoso, meu, salado? Não, não, é uma cidade comum. Tipo, assalto, tipo, tiro salado? Não. Não tem isso, meu. Não acontece isso. Tipo, a empresa tipo, se responsabiliza, meu? Não, com certeza não. Eventuais situações é de responsabilidade do Estado. Esse tipo de evento pode acontecer até na tua cidade, na tua casa, né? Mas é, aqui é na Zona Norte que meio perigoso, esses eventos acontecem. É, não, a empresa não pode se responsabilizar por um caso assim. Não, eu até tenho um revólver, falado, mas não ando com ele, né, meu? Fica na baia lá, falado. Mas então tá, tipo, tem que ver lá com o trampo da gênia, falado. É, verifica com ela quando ela tem uma folga, né? Querida, né, menina, boa. E aí a gente pode ver a disponibilidade certinho. Ela acha que não vai dar nada, meu. Tipo, o emprego dela tipo, é tipo o coroa dela falado. O cara faz uma correria, tipo, ela faz a mão lá do lado, meio que cozinha lá, falado. Pô, queria te agradecer do lado. Imagina. Que é o Duda da Rádio Atlântida. Oi. Era um trote, Thaís. Ai, eu vou dizer, né? Tu ajudou o Geis a viajar, Thaís. É, pois é. Fica feliz. Tchau, Thaís. Tchau.